Nossa, bem. A arma do cachorro, a boca, avance pra trocar punches ou ficar de boa. Se não sabe o seu limite, quer cobrar que conta. Não sei se era pra ser assim, mas tô sempre pronta. Tomando o resto do café, de açúcar, nenhuma colher. Com um cigarro parei ontem, mas quero ver quando a vida testar minha fé. Vícios e ciclos, abrir o coração também é correr risco. Às vezes sem motivo me distancio. Tem mais a ver comigo que contigo. É por amor, mas preciso do cachê. Cê vive pelo rap, por quem cê vai morrer? Questiono minha vida quase sempre. Quer ser eu? Aguenta a vivência e tenha proceder. Porra, deixa eu ser maluca, aproveitar o sol é mocado. Quem vai arrumar bagunça? Outro bagunçado, cansado de levar na fuça, fuça. Jogando no bingo, vai que um dia as coisas mudam. Amigo das Lourdes, os irmão é lenda. Lidando com luto e luto, faz tacar a vida é um chute. Taquei as neuras no mute, ideia mato. No resumo eu sinto muito pouco papo, muita rima, todas elas noite furto. As mágoas no peito magro, toda vez que eu penso eu calo. Toda vez que vivo eu mato, na incerteza vejo os patos. Que o incerto é o certo, eu acerto os insetos que vêm contra mim, tentando sugar meu progresso. Mas pé de barro não tem chance no meu universo. Nós não queremos resto, nós só comemos verso. Da refeição balanceada, só rima pesada. Cuidado que a caneta é temperada. Então não petisque essa salada que tá selecionada. Quem não tiver estômago vai fazer cagada. Tem vários bonitinhos com a ideia copiada, virando famosinho com a mente desviada. Playboy anota, faz um questionário e pede a nota. Mas calma que eu só vim fazer minha cota. Toda consequência sempre bate na sua porta. Então tenha consciência, a pilantragem sempre volta. Cuidado pra onde aponta sua revolta. Quando a morte agarra, ela não solta. Cuidado que o estrago sempre tá na sua bota. Pra quem se adaptar, não tem derrota.